Tá mantendo a frequência, o lanchonete 6258. Gente, a Janela 6258, ingresso Juliette para o portão 07. Juliette 07, Janela. Boa noite, o gol no 606. Campo à vista, estabilizado o gol no localizador. Boa noite, o gol no 606 avistado. Segue o trem, ele pôs pista no 0, vento 1, 00 graus, 109. E aí, o cruzado pôs, vai baixar travado o gol no 606. No 7, no 4, ingresso Juliette para o portão 08. Pela Juliette 08, no 7, no 4. Quer confirmar o vento de superfície para o gol no 606? Tem com 10. É, graças. Salvador, gol no 805. Prossiga, no 805, boa noite. Boa noite, Natal, nível... Mochanel, 6212, uma milha de externo. Mochanel, 6212, reporte, baixada de travada, guarda pista livre, quem negar 1 no 0 no 4. Aguardando. Nível Centro 330. Centro 37, aguardo, aceito agora a coordenação, o voo no 805. Manda o 37 mesmo, tá bom. Sim, só um minuto pra cópia. Voo 1606 no solo 50, direita. Mantenha no espírito taxi via Alfa, reportante da Juliette. Aceito escutar Alfa, reportante da Juliette. Aceito escutar, embaixada na vaga, 2102. 2102, vento 1, 00 graus, 099. Livre pouso, Xenema, 2102. Voo 1606, ingresso Juliette para o portão 05. Juliette para o 05, voo 1606. Xené 6212 no solo 52, direita, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. Boa noite, 05, cópia. Consiga. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Recorda 1-0 com curva esquerda no perfil da PUCA, transição Zipar. Acende no transponder 5147, controle APR em 1-19.8. Positivo 370, Natal, Pesulo 10, PUCA Zipar, saída 5147, transponder 19.8, controle. É correto, a primeira curva após a decolagem é esquerda, o voo 1805, chame pronto no portão 01. Ok, decola curva esquerda 1805. Gol 1643, boa noite. Boa noite, Gol 1643. Avistado, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-00 graus, 1-09. Sete, livre pouso, baixado travado, 1014. antes da Juliette, 6212. Juliette para 10, 6212. Juliette para o gate 10, 6212. Na Torre Salvador, boa noite, Azul 4062, 7 milhas ILS 10. Sente Azul 4062, avistado, continua aproximação, aguardando pista livre, quem negar 10014, reporte vai ser através. Continuando com 10014, Azul 4062. Fala 643, no solo 57, livre direita, mantém me escuta, taxi via Alfa e reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, eu escuto bem você. Azul 4062, 3 milhas, trem baixo travado. Azul 4062, evento 100 graus, 099, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, Azul 4062. Juliette para portão 03, Gol 9643. Juliette 03. Azul 4062 no solo 00, direita, mantenha-me, escuta, reporta antes da Juliette. Escuta, reporta antes da Juliette, 4062. Azul 4062, Juliette para portão 09. Juliette para 09, 4062. Torre Salvador, boa noite, UTA 3152 na sua escuta. Boa noite, 3152, avistado, cheque o trem, livre o pouso, pista 10, vento 1900 graus, 089. Livre o pouso, pista 10, está baixado e travado, 3152. Salvador, o Gol no 805, na 01, puxa estacionamento. Podendo que a pistola é bota táxi, Gol no 805. Livre, chama pro táxi, 805. Sul e Salvador, tá? 3891 no externo, baixada travada. Boa noite, 3891. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Quem negar 1-0 no 4. Só escuta. Zona 52 na sala 07, direita, mantenha na escuta, reporta antes da Juliette. Direita na sua, antes da Juliette. 3152. Direito 891, no vento 1-0 graus, 099, livre pouso, pista na terra. Livre pouso, pista 10, do tá 3891. Da Juliette, o TAM 3152. Juliette para 62, o TAM 3152. Juliette para 62, 3152. 3891 no sala 10, direita, mantenha na escuta da Taxi Via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 3891. Para o táxi, o voo 1805, com 71, 12h40, Maceió. Táxi, voo 1805, India Alpha, reporta pronto no ponto de espera. Voo 1805, quem negar 1-0 no 4. India Alpha, reporta no ponto de espera, voo 1805. Qual foi a alternativa, 1805? Maceió. Gente. próximo da Juliette, da 3891. 3891 na Juliette, para o portão 02. Juliette para o 02. Supera, pronto, boa noite, 05. Gente, boa noite, 05, autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento 1, 00 graus, 079. A linha decola, boa noite, 05. Boa noite, 05, decolada 104, transfere com controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Decimal controle, boa noite, 05, qual é a frequência? 119.8. 19.8, boa noite, 05. Muito boa noite, é o gol. Bom dia, é o gol 1714. Estamos com a alta para a cópia da autorização, né, Cajun? Boa noite, gol 1714. Está autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decolada 1-0 com curva à esquerda no perfil da Pulca, transição Caju. Acelerando o transponder 5154, controle aéreo em 1, 19.8. Dourizado 230, para Caju, Golf 677. Decolagem 190, com a primeira curva aqui, na Puga, transição Caju. 5154 é o transporte, 198 o controle de saída, para o gol 1974, no 8. É correto, time pronto, no 8, o gol 1754. Chamar na ponta pronto no 8, gol 1714. Para posicionar Gol 1714, está no 28. Zona 714, coordenando a equipe de solo, reporta ataques. Reportar ataques, Gol 714. com 142, 1 hora e 75 até nosso Salvador. Estou no site no pátio. Autorizado táxi, se via pátio, 15 alfa, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, que negão no 0, 1, 4. Pátio 15 alfa, pode estar reportando pronto para decolagem, ponto 7 no pátio. Boa noite, Otan 3. 152, formação Charlie, autorização para Maceió. 3152, boa noite. Prepare a Puca, transição Caju e aguarda copa. Puca, Caju, aguardando, obrigado. Prossiga. Deserto Maceió, nível 330, via Peruíste 58, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Puca, transição Caju. Acena no transponder 5151, controle a PER em 1-19-8. Informativo autorizado, correção Maceió 330, Peruíste 58, saída Puca, Caju, transponder 5151, controle 19-8, TAM 3152. Está correto, 3152 após a decolagem, primeira curva esquerda. Reporta pronto no portão 0612. Tomara pronto, 612, obrigado. 17 no 4, estamos próximo ao ponto, espero pronto. Autorizado, vão no 7, 1 no 4, autorizado a linha Ariman. Autorizado a linha Ariman, decolagem, no 0, vento 1, 0, 0 graus, 0612. Qual a linha aí, decolada 1 no 0, gol 1-7 no 4. Zona 714, decola 234, transfere com controle em 1-19-8, bom voo, boa noite. 19-8, boa noite. Salvador, Bom Dia Altar 3170, ILS, pistando 0, mais uma mil e meia para o Índia Serra. Boa noite, Tan 3170, cheque trem, livre pouso, pistando 0, vento 1, 00 graus, 079, quem negar 10 no 3. Estabilizar, trem baixo e checado, visual 3170, livre pouso. Fazendo 70 no solo de 40 direita. Abordante da Juliette. Afirmativo. Solo de 40. Reporta antes da Juliette. O gate previsto é o 062 e encontra-se ocupado. Antes da Juliette vai reportar o 3170. Chegou no 994, autorizada Maceió, nível 350, via Upper Whiskey 58, decolada no 0 com curva esquerda no perfil da Pulca, transição Caju. Acionando o transponder 5161, controle APR 1, 19.8. Confirma o portão, por gentileza, no 1994. Gente. É pronto, no 03. Toyo, Dan 3152 para o pushback acionamento. 3152, coordena que equipe solo reporta táxi. Ah, tá na 6, reportaram para o táxi, tá 3152. Tá 3170, mantém a. Mantém a posição, tá 3170. Portão 3152 ao solo. Torre, boa noite, no 606 da Gol. Boa noite, Gol no 606, aguarda a cópia. Prepara Pulca, transição de par. Pulca de par, já. Portão 3152 ao solo. 3152 na escuta. Tem condições de coordenar com a equipe de solo de maneira a deixar a entrada do gate 062 livre para ingresso de uma aeronave da companhia? Ok, então, vai coordenar para deixar a entrada do gate 612 livre. O TAN 3152. Ok, grato. TAN 3170, ingresso Juliette, tentando a aeronave da companhia puxando no 612. Tá livre até lá. Para o 612, tá visual pela nova. 1906, cópia? Cópia, 1906. Autoridade Serra Bravo, Kilo Golf, nível 390, Vepers do Luna 0.